Para pushback acionamento, Oceania 62 no 3. Autorizado, chama o campo do táxi. Autorizado a chamar. Se a colina sagrada, o Bonfim. Negativo. Conhece o farol do Monserrat? Próxima rotatória? Não, mas o senhor conhece Paripe, não é isso? Ah, então o senhor vai manter o corredor e prosseguir via Paripe para Salvador, o ajuste 1013. Eu solicitei essas posições para encurtar sua trajetória. Eu acredito, inclusive, que o senhor não seja de Salvador, no caso. Não tem problema não, a gente vai fazer um passeio turístico em breve, eu vou lhe fornecer esses pontos. Esse passeio turístico vai acontecer dentro de no máximo 10 minutos. Perfeito, muito obrigado. Oceano 326, interceptou o localizador? Viu, senhor, visual com a 10. Muito bom, vamos checar o trem e chamar a torre, 1186. 186, obrigado. Até. Nível 025. Decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 19.35, transponda 0123. Temos, senhorita, está na final da 10. Copiado, Sonar, muito boa tarde. Tem livre pouso na 10, já fechado, vento no 40 graus, sobe nós. Tem livre pouso na 10, Oceania 63, 2000, abaixada travada. Informe aqui quando o senhor tiver na minha frequência, por favor. 4-2, quando está na 10, pronto, sendo aproximação. Livre táxi, portão 02. 02, 1642. Mike Godet. Entenda. Foi na proa 085. 085. Taxi Xenar 6203. Está com autonomia 330. O POB 113. Alterna Guarulhos. 0. Posso tentar levantar 10. Vai bater. Oceania 6213, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0113, bom voo. QM13, prosseguir via pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre no 186. Para o 02, ou no 642. Estamos para ingresso. Metro 7. Solo Salvador, Xanear 6326, Livrona Eco. O Xanear 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6326. Pessoal, Mike Webber aqui. Escuta-se. À direita, o senhor visualiza o farol da barra? Afirmativo. Muito bom. À esquerda, na sua posição de 11 horas, 3 milhas e meia, nós temos o farol do Montserrat. Informe se o senhor tem contato visual. Perfeito, senhor. Muito bom. Na sua proa, se o senhor observar, o senhor vai ver um ponto mais alto, também conhecido como a Colina Sagrada, é a Igreja do Bonfim. O senhor já deve ter ouvido falar também, confirme. Afirmativo. Ok, informe quando estabeleceu o contato visual com a Igreja do Bonfim. Tomará. Controle Salvador 19 decimal 35. Sérgio, Salvador 19 35, uma boa. Controle Salvador, Roger, Xanero 6142, passar 1500, da Filpuca. Oceano 6142, controle, contato radar. Lima, prossiga. Bom, a igreja do Travesso, confirme? É possível, a igreja do Bonfim. É, a gente está fazendo essa trajetória não só pelo panorâmico, mas também para encurtar a trajetória para Pouso em Salvador, evitando assim que o senhor fosse até Paripe e depois ingressasse no corredor Interlagos. O senhor vai manter essa proa e para prosseguir, continuar visual e interceptar final visual para Pouso na pista 17, possível? Muito grato pela colaboração. Desculpe a ineficiência. Sem problema. Estamos 7, setor 9. É, são dois a bordo. Só confirmando, é setor norte, eu tenho aqui Serra Novembro e Vitor Romeu, Veracruz. Afirmativo, vai decolar pelo setor norte e fazer o sobrevoo na região de Vitor na porta aí. Só um momento, aguarde coordenação. Mike Papalino. Salvador Ground, morning crew, that's the number 24065. The squadback requires 36 clearance to Campinas for level 360. Roger, stand by 86 clearance, Azul 4065. Stand by 4065. O Vitor Mike Webeck prossiga para a final da pista 17. Está autorizado chamar a torre na frequência de 1-1-8-6-12 para instruções de voo. 8-6, grato, boa tarde, senhor. Boa. É, como é que estamos? Com mais quantos minutos na prova? 3 minutos. Ok, mais 3 minutos. Na final da 1-7, estamos estabilizando na final. Chamará, Quebec. Oi, Kilo Quebec Serra, vai falar da 1-7. Kilo Quebec Serra, sob o controle do 19 decimal 35. 1935, grato, Serra. O sinal 6213, decolou 06, controle 1935. 1935, boa. Visual, no meu pai do corredor, a chefe. Autoriza da presente 2.500 pés na torre de morro, senhor? Autoriza direto morro a 1.500 pés. 1.500. A 1.000 pés, o que é o que vai ser? Então mantém reporte farol da barra, Kilo Quebec Serra. É, bom para a Serra. Ali, Salvador, boa tarde, acionar 6213. É 213, boa tarde, contato radar na decolagem, só 3612 e adentro. Saída da Elda, presente direto da Elda. Presente direto, extensão ao 3612. Sapa Lima, só confirmando, o senhor vai primeiro para Veracruz ou o senhor vai fazer o sobrevoo Ilhas Maré depois Veracruz? Sobrevoo, senhora, depois Veracruz. Ok, gente, Mike Papa Lima, confirme para o B. Gente, para o acionamento Itaco, se chame a torno no 86, bom voo. Ground is 04065, stand by. Roger, I'm checking your route, stand by 1 minute, please. Stand by. Azul 4065, ready to copy? Affirm, go ahead. Azul 4065, clear to destination Sierra Bravo, Kilo Papa, flight level 360, via Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, direct Zanes position, direct Papa India Romeo, direct Mendes. Position. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, then Leda, then Breezy position. Call code 5555 and departure control frequency 19.35. Roger, clear to Campinas, flight level 360 via Upper Zulu 16, then Bravo Hotel Zulu, then direct Zanet and Papa India Romeo VR. Take off runway 10, right turn, dial departure, Leda transition, then fly direct to bridge, squawk by 555, so for the approach control 119.35, Azul 4065. Azul 4065, readback is correct, call me right to start up and pushback on gate 080. Right, we'll for pushing start from gate 8, Azul 4065. Controle Salvador, Panal 4710, boa tarde, informação Quebec. Patanal 4710, boa tarde, a senhora identificação desse ao 050, vigilância de chegada maré. Chegada maré, identificou dessa 050, Patanal. Decolando o pátio 4, pois o mesmo está livre para seguir até o pátio 4. Tenha uma boa tarde, Quebec. Do solo, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima decola Juno 1, chama o controle 1935, tem um bom voo. 1935, até o regresso, grato, bom dia. Tira. Tropa Tango, livre decolagem, pista 17, o vento 120 graus, 10 nós. mantém as condições visuais. Confirme seu destino é Veracruz. Afirmativo, vai fazer sobrevoo ali sobre o de maré após o destino. Ciente, mantém as condições visuais, mais fácil. Positivo, senhor. Travada para a barra, galera de terra. Quilo Quebec Serra, frequência livre, bom voo, até o regresso. Até o regresso, terra. Papatango, decola Zuno 3, chame controle 19935, bom voo, até o regresso. Novo Papatango, chamará controle 19935. Termo, bom voo. Na 6213 Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. 251, 23, confirme? 25. D305, obrigado. Controle Salvador, Papatango Romeu, Papatango, na sua escuta no corredor Axé. Romeu, pede corredor Axé, reporte falada lá, Romeu, Papatango. Confirme seu voo, prossegue para Veracruz, TGL, regresso. Confirme, Romeu, Papatango, Veracruz, TGL, regresso. Ingressando agora no corredor Axé, reporta lá no farol da barra, Romeu, Papatango. Azul 4065, ready for push and start, stand number 8. Azul 4065, clear to start up and push back, come ready to taxi. Clear for push and start, ready for taxi, Azul 4065. Patanal 4710 pro Adi, TAP descendo agora a 2000 pés, via, mare, 1013 o ajuste. TAP desce via 1013, Patanal 4710. Ali, autoriza 1000 pés pro Mike Papalima. Confirmo. Autoriza 1000 pés para o Mike Papalima. Livre, sobe 1000 pés, Mike Papalima. Boa. Só para Fox, controle. Alfa Fox, boa tarde, a sua identificação, desça 3.000 pés, via chegada Mare, ajuste padrão. 3.000, com ajuste padrão, padrão na Mare, Papa Fox. Controle, Papa Romeo Delta, Papa Fox. Prossiga. Liberado das instruções na Mare ou tá, prossegue via Mare? Eu te libero das instruções de altitude. Velocidade tem que lhe restringir que você está seguindo um Airbus 319. Está com 100 nós a menos na sua ground speed, ok? Ciente, Papa Fox. Controle Salvador, é o Papa Romeo, India November Alpha, pronto para o regresso. Fui na prova da rotatória, reporte avistando o campo, India November Alpha. Boa, na prova da rotatória, reportará avistando o campo, India November Alpha. Prossiga, Eco, como é que tá? Eco, entendo, vai pra mais um minuto na rua 0040 e pegar mais perto da gente. Gente, Eco, como é que tá? 2.500 pés em escuta permanente. Salvador, boa tarde, estamos 3192 com a Quebec. 3192, boa tarde, acione a identificação, deixa o 050, vigilância, chegada à maré. Fui na proa de Itap. Ei, Itap, descendo para 0056, boa tarde. Salvador, nosso boa tarde, esse é o Xanaya 6314 com a Quebec. Xanaya 6314, boa tarde, acione a identificação, desse é o nível 0620, vigilância chegada à maré. Positivo, vai ser esse 060 na maré. Zero, Souza, Bola, direct 0430, alternative, Ribeirão Preto, red taxi. Understood, 120 on board. Reform, 120 Souza. Roger, Azul 4065, clear taxi via Ipron 1, then India until holding point 1010, there, call tower 1-8-6-0, ultimate 31013, have a nice flight. Roger, clear taxi via Ipron 1. India, 200 point 2010, ready tower 118-6, 7-4, bye-bye, Azul 4065. Controle Salvador, aqui é o Romeu Papatango, vou através de fora da barra. Frequência livre, Romeu Papatango, bom voo, até regresso. Romeu Papatango, frequência livre, obrigado, boa tarde. Pantanal 4700, autorizada final do ILS X-Bay para a pista 10, reporte localizador. Pantanal, localizador, Pantanal. Paulo, Salvador. Muito boa tarde. Gol 1649, está seguindo a informação Quebec. Autorização em Delta. Logo no 649, aguarde, copia, filial número 2. Está aguardando, gol na 649. Trip 5627, copia. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677, decola 10, curva esquerda, perfil da Puca Transição Caju, transponder 5024, controle 199, decimal 35. Temos, portanto, aprovado o nível 190, Aracaju, Golf 677, decola 10, contém Puca, transição Aracaju, 5024, não transponder 119, 5627, cotejamento correto, chame pronto. Recepção localizador, já avisando, portal 4790. 4790, complete LS, chame torre, 1968, meia dúzia, bom pouso. 28, obrigado. Delta Papa Fox, S2000, autorizado a final de LS X-Ray. A reporte estabilizado, localizador. 2000, reportar estabilizado e LS X-Ray, Papa Fox. Salvador, boa tarde, azul 4032. 4032, boa tarde, essa identificação, desça 070. Gilante, chegada maré. 070, identificou a maré, chegada. 4032. Controle Salvador, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha. Na rotatória, visual com o carro. Índia November Alpha, chame torre, 1186, bom pouso. Azul 4065, maintain position. Holding charge, azul 4065. Torre, boa tarde. Pantanal 4710, externo baixa travada. Torre, Pantanal 4710, o vento 130 graus, 130 graus, com 10 nós, com 10 nós. Ajuste padrão no 0, no 3. Tempo autorizado, pista no 0. Autorizado por Pantanal. 2. Alfa, na rotatória visual com o campo, Índia November Alfa. Silva, voa da Flor de TAP, desce para 4.000, 6 restrições com 1.300 ocupação. Sul 4032, desce 050. 050, 4032. Céu está com número 2, para pouso 197, Índia November Alfa. É o número 2 para pouso, visual com o tráfego, reportará 2 milhas e de November Alfa. Comandante da 3154, 180, Mari, gente. 3154, boa tarde, aciona a identificação, desça 0620, vigilante, chegada maré. 0620, Mari, 3154. Gels, aprovado nível 240, decolada pista 10, perfil de saída da Euleda direto com curva direita, transponder 5571, no controle 199, decimal 35. Autorizado, Ilhéus 240, a pista 190, primeira curva direita, saída da El, direto Leda. 5571 ao transponder, 10935 ao controle para o gol, 1649. 1649, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar nessa pronto, gol 1649. Como Fox, ajuste 10, 3, o vento 120 graus, 10 nós, vai prosseguir para 10. Afirmativo, 10. Escute na aproximação agora na pista livre, Delta Papo Fox. Fox.